enquanto seu espírito se deixa invadir pelos sons melodiosos que ecoam em segundo plano. Já se pergunta, provavelmente, o que irá aprender hoje. Mas, antes de avançar mais, comece por deixar o bem-estar invadi-lo um pouco. Não muito, apenas o necessário. Sabemos que o seu espírito ainda está cheio de todo tipo de pensamentos e imagens. E que é preciso algum tempo para esvaziá-lo da atividade mental diária. Mas sabemos que quando estiver pronto, se descontrairá de modo único e pessoal. Não sabemos se o bem-estar se instalará primeiro na parte superior do seu corpo, permitindo a todos os músculos situados acima da cintura descontrair-se profundamente. Ou se, em vez disso, se fará sentir na parte inferior do corpo, sendo então as pernas as primeiras a experimentar um bem-estar profundo, muito profundo. Apenas o seu subconsciente sabe como isso se passará. E nós respeitaremos o seu parecer quanto ao grau e à qualidade do bem-estar e do relaxamento que sentirá. O seu consciente poderá contentar-se em ser espectador e apreciar o processo de relaxamento à medida que este evolui. Assim, chegará o estado de espírito ideal para a aprendizagem. E, enquanto essas primeiras sensações começam a ganhar o seu corpo, o seu consciente não precisa continuar a prestar atenção, porque o seu subconsciente está à escuta e sabe o que mais lhe convém. E nós confiamos na sabedoria do seu subconsciente, que aceita apenas as mensagens mais convenientes para si, afastando as outras. E, com os olhos da sua imaginação, gostaríamos que visse descendo uma escada, descendo até chegar a um vestíbulo no fim do qual existe uma grande porta. Quando se dirige para essa porta, esta abre-se automaticamente para uma sala grande, no fundo da qual está uma cadeira iluminada por um enorme foco de luz. À medida que se aproxima da cadeira, um pensamento atravessa o seu espírito. Sabe que qualquer coisa de importante vai acontecer e, enquanto pergunta a si mesmo o que deve fazer, vozes suaves afirmam: bem-vindo, muito prazer em conhecê-lo. Esta é a cadeira holográfica da transformação, que o ajudará a adquirir novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos a que aspira, suavemente, sem dificuldades. Enquanto se senta, começa a ser invadido pelo imenso bem-estar e, o profundo relaxamento que emanam desta cadeira. E as vozes continuam a murmurar. Sabemos que a sua existência tem encontrado muitos problemas que agora procura resolver. Nós gostaríamos que o seu subconsciente selecionasse um desses problemas. Em seguida, se assim quiser, dê férias ao seu consciente. Deixe o seu subconsciente escolher as mensagens que retirará das histórias que vamos contar e que o ajudarão a encontrar a solução para esse problema. Chegou a hora de escutar. O homem guiava na direção da cidade, no meio dos engarrafamentos. À entrada do túnel principal, teve que frear inesperadamente. O trânsito estava completamente parado. Tudo estava bloqueado e não podia dar marcha ré. A ansiedade e a frustração subiam dentro dele. Devia fazer qualquer coisa para afastar esses sentimentos negativos. De repente, viu o seu reflexo no para-brisa, e isso lembrou-lhe quando, alguns anos antes, ainda menino, ia para aquele lago cheio de patos, onde sempre se sentia bem seguro de si mesmo. Enquanto esses sentimentos voltam à sua memória, o seu espírito concentrou-se mais e começou a sonhar com as histórias que o seu avô contava. Conseguiu até ouvir a voz dele. O jovem no reino mágico um sentido havia para um jardim zoológico e não o encontrava. As animais e discussões de todos os planetas do universo deixavam quando era pequeno com o mesmo sentimento papai me levava de insatisfação e recordo-me continuava na esperança como se fosse ontem de que encontraria saltávamos para o carro um dia um veículo alguém que lhe ensinasse a verdade que nos transportava que a toda velocidade desta questão queria sempre que lá chegar o mais depressa possível freneticamente e pedia ao meu pai de todos que fosse os meios mais que o pudessem ajudar ao que ele respondia sugeriu-lhe que era perigoso ter mais calma mais prudente e ir devagar que se não se precipitar sempre perguntar poderá perceber se o risco vale a pena que escaparam isto até é agora muito importante e não se esqueça podem ser disto. Importantes quando estávamos ao que ele bem respondeu, próximo do zoológico não devo continuar papai punha o motor procura. No piloto automático se para agora começávamos a descansar a perder velocidade deixar escapar ao mesmo procura. Tempo que procurávamos um lugar que significa para estacionar o carro. A vida mal tinha é saído do carro, já todos queria os livros ver que tudo ao mesmo tempo. Procuravam esclarecer o meu pai, sabendo sem que estava demasiado entanto, excitado, o fizessem. Dizia, apesar tenha disso, calma, tinha a certeza de que a resposta temos o existia. Dia inteiro à nossa frente. Era para ele uma as verdade fundamental e particular. Acalmavam-me. E chegou o momento concentrar da mudança. Uma coisa de cada penso, vez. Disse o amigo. Os primeiros animais que você tem que aprender extraterrestre a se conhecer que na sua maneira. Eram que é os ursos solares e pessoal. Criaturas enormes. Dia, quando estava 3 metros de altura, à sombra de uma árvore, que se alimentavam meditando sobre a questão de saber como encontrar a verdade de, e dar um sentido à sua vida, 10 horas de sol olhou para o céu um dia para poderem sobreviver. Parece que você precisa de ajuda. Mais luz. Vai ver o feiticeiro. Tinha instalado, afinal, um sistema trata-se especial da sua de vida, iluminação. E ele é a pessoa os indicada para lhe ajudar. São uma mistura bem, única de força e sensibilidade. Saber é admirável a ternura que mas esses animais têm pelos filhotes. Desaparecera lá longe muitas no vezes, horizonte. Quando os sem observava, a resposta. A sua energia era muito grande junto da família enquanto havia luz onde morava. Mas logo esse que esta diminuía, mas o seu ritmo passava primeiro para um relaxamento quando se profundo, preparava para desistir de encontrá-lo, adormecia. Um pássaro voou à sua quando volta dormia e disse profundamente, o feiticeiro nem sequer está no alto se mexia daquela montanha. Ficava e, totalmente imóvel. Sem mais demora, toda a noite, o rapaz lançou-se era pelo caminho se um imã passo decidido estivesse pregado à cama. Quando o nosso condutor regressou à dura realidade do engarrafamento, contra o qual nada podia fazer, surpreendeu de novo o seu reflexo no para-brisas e um sorriso iluminou o seu rosto. Depois, o seu espírito vagou novamente à procura das histórias extraordinárias que o avô contava. Caminhou mesmo ao lado de do dia solar, de noite a procura do feiticeiro muito menor. Esperando viviam os que esquilalas que sentia de duas cabeças desaparecessem. Pequenas criaturas de pelo o pequeno frisado, pássaro cujas de cabeças novo compartilhavam disse, as tarefas é cotidianas de uma maneira muito divertida. Para um pouco, uma para das cabeças dedicava-se lá inteiramente ao trabalho. É melhor e a outra, ter o espírito ao prazer, tranquilo tinha antes de uma encontrar uma predileção resolveu por então esses pequenos parar de animais. Vez em quando pelo caminho. Muitas vezes você a cabeça é encarregada de do trabalho lá, começava a construção do ninho. Você vai se surpreender. Quando menos se esperava, é muito divertido. Chegava a vez da outra vai cabeça que é capaz de se e divertir o animal muito mais. Começava a rolar pelo chão a pôr-se a brincar questão, e a rir. E as mudanças. O que era ainda mais interessante mas na capacidade já dos chega esquilalas de conversas, mudarem de comportamento, escuta o uivar do vento parecia para encontrar saber o que exatamente. Procura. Quando mas era o jovem, a vez de uma cabeça começava com achar o pássaro e quando era a vez da outra, coisa que eu tinha dificuldade e se você em se calasse. Mas o quando pássaro deixamos os esquilalas se afastado, passamos pelo homem que vendia balões de gás. Jovem. Pedi-lhe que parasse um pouco de encher os balões para ver como fazia. E o jovem e caminhava mais devagar. Ao que me respondeu, chegou ao alto. É claro que sim. Viu o feiticeiro. Mas primeiro, que lhe veja disse se o balão está então, bem preso ao já botijão. Sei o que quer compreender. Agora, deixa o gás muito entrar devagar de no balão. Que vieram. Brinquei com o balão da verdade, durante toda da a visita sabedoria ao zoológico. Isso até que a hora sempre do almoço que tivemos deve no restaurante aéreo. De algumas coisas, que ficava 800 metros outras acima do mas nível do zoológico. Mais de quê? Subia-se menos de quê? Em elevadores, perguntou a o jovem. Aí que eram tão é que está o problema. que parecia feiticeiro ouvir-se com os olhos brilhantes a nossa respiração. Bom, chegou a hora de começar a sua aprendizagem. Os ruídos do silêncio começam durante o sono. Mas, assim, absorvendo depois a compreender muitas coisas, me dei conta sobre você mesmo. Quando o seu espírito voltou à realidade, o condutor viu que a situação tinha melhorado. O engarrafamento começava a desfazer-se e, como o olhava com novos olhos, viu que ainda tinha muito tempo para escutar o fim das histórias maravilhosas que, sem dúvida, mudavam a sua experiência. Depois da refeição, as palavras e outras espécies exóticas encheram o seu sono. De regresso à terra firme, quando acordou, dirigíamos-nos ao Palácio dos Pássaros, onde contemplávamos o ser vivo mais impressionante a dizer mais do reino animal. Encontrou na cozinha uma refeição, a maior pronta para os tempos, era que comeu impressionante até estar não satisfeito, só pelas suas dimensões, depois mas começou a fazer perguntas pelo seu temperamento, na esperança de que o feiticeiro lhe dissesse com o número de visitantes o que devia fazer, com o barulho que estes faziam e o que devia fazer grande aves. Mantinha-se, não posso lhe dizer, imperturbável. Deve encontrá-lo sozinho. Comia se calmamente, utilizar bem o tempo. E quando voava e as dentro da grande gaiola, acabará. Nenhuma deslocação era o que significa. Mas cada movimento, eis tinha o que quero um que faça agora. Sabia primeiro, intuitivamente observe, quando devia utilizar a sua energia, estão lá embaixo, quando devia descansar e imaginar e deixar-se como levar pelas correntes de ar. E depois, quando queria voltar cães para a terra, sem pressa, mostrava enorme esses animais, precisão. Pode ensinar. Papai deixou comprar coisas, um pôster dessa já ave. Já chega de palavras. Porque esse condor escute, tinha algo que observe, inspirava calma. O rapaz cada vez fosse, que então, eu observar, precisava me acalmar, mas não compreendia e concentrar de que modo a observação qualquer coisa desses pequenos pássaros o ajudaria a compreender pássaro. A sua própria um sorriso logo iluminava as palavras, mas nesse dia fizemos uma última parada no auditório principal. Estava onde o diretor zoológico e percebeu dava explicações que a sua perturbação sobre diversos animais divertia o feiticeiro e indicava como devíamos utilizar com eficácia o que tínhamos aprendido. A rir. Era sim, apenas disse o feiticeiro. E essas palavras que se descontraísse não representavam mais nada de compreensível para mim. Ainda não nessa época a mas descontrair-se com a passagem dos totalmente anos, noto que aprendi muita coisa. E pessoal, essa aprendizagem no dia seguinte fazia-se deu ao jovem espontaneamente uma série de instruções no momento oportuno. Escolha só agora compreendo que o meu espírito tinha constituidosamente um depósito de pensamentos, como ele de sentimentos, as suas de sensações. Depois, e de comportamentos, vá tomar um banho de cachoeira muitas vezes em seguida, O diretor Procure do zoológico selvagens, dizia que era essencial, mas como pouco, se queríamos ainda mais aprender uma coisa, alguma coisa cuidado sobre nós para não mesmos, escorregar na cachoeira e compreender bem a forma como as outras espécies o jovem se bastam retomou a si mesmas. A sua atividade nunca normal, esqueci esta lição, uma ligeira mudança, ensinou-me e recordou reconhecer as palavras do feiticeiro e apreciar as coisas realmente a se conhecer, importantes da fazendo existência. O que parece não lição ter importância que transmitirei e aos tudo meus filhos começou a ter sentido. À medida que a voz do avô desaparecia no fundo do seu subconsciente, o tráfego tornou-se mais fácil. O homem avaliou a níveis diferentes as razões que tinham levado o avô a contar as duas histórias quando era criança. Com essas boas recordações ainda ecoar dentro de si, atravessou o túnel para a sua vida de todos os dias, perguntando que novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos tinha adquirido durante este sonho. Porque sabia que estavam lá, prontos a emergir e surpreendê-lo no momento exato em que precisasse deles. E enquanto seu consciente volta ao curso normal do seu pensamento, deve também se perguntar que novas aprendizagens o seu subconsciente terá fixado, prontas para serem utilizadas sempre que necessário. Pode confiar, porque efetivamente aprendeu algo de muito precioso. E o seu consciente pode descansar, porque os novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos estão prontos a juntar-se às outras capacidades e qualidades que já possui. O seu subconsciente sabe que algo mudou dentro de si. Reorganizou-se de forma que se revelará muito útil. Sabe, graças a um grande conhecimento do intemporal, quando, onde e com quem esses novos esquemas de comportamento deverão ser utilizados. E enquanto esse pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, pode deixar o seu consciente acordar completamente, sentindo-se sadio, desperto e descansado.